fica comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema. Cidade inteira pra vingar comigo, porque eu sou seu esquema preferido, porque eu sou seu esquema preferido. Folhas é manhã de domingo à toa. Conversa, raio, voa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Pra te levar, meu tempo para. DJ Lucas Beats. E aí, Nescau? Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa. Conversa, raio, voa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço caro, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ah, eu só quero o leve da vida pra te levar. Meu tempo para.

Eu tô querendo mesmo enganar. Fica difícil, até chato de evitar. Sentir o fogo meu se misturar com o seu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa outro papo. E aí tem jeito ou não tem? Eu e você, meu bem. Já sei o resultado. Sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que que a vida aprontou. DJ Lucarne. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que que a vida aprontou. Desce daí, deixa eu te levar pra um café, pra conversar, te ouvir e tentar te convencer. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de novo. Moça, sai da sacada, você é muito nova. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que é que a vida aprontou. Venha, desce daí, deixa eu te levar pra um café, pra conversar, te ouvir. Conte mais uma mentira, que sou diferente, que gostar da gente eu vou acreditar. Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo pra buchar. Me misturar, meus olhos passeando no teu corpo todo. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa. Cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração nem precisa saber, e hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber, e hoje eu tô com você. De mais uma mentira, que sou diferente, que gosta da gente, eu vou acreditar. Relaxa, Não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa. Do cabelo bagunçar, perfume misturar, meus olhos passeando no teu corpo todo. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa. Do cabelo bagunçar, perfume misturar, meus olhos passeando no teu corpo todo. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você. De saudade eu queria voltar. Te amar, te juro meu amor, só queria te amar. Te prometo pra você que nunca vou te encenar. É o David M.M., tá ligado? Guarda esse nome. Mas eu sabia que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso perder. Tô pensando tanto em seu amor. Porque você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Perder mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar, tenho de desfaz. Isso é tão profundo que o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Por favor, volta pra mim. É o David M.M., tá ligado? Guarda esse nome. Eu queria voltar. Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar. Prometo pra você que nunca vou te enganar. É o David M.M., tá ligado? Fala desse nome. Mas eu sabia que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso perder. Tô pensando pra ter o seu amor. Você não larga tudo e corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. E tem mais uma chance pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar, tenho de suar. Isso é tão profundo que o meu futuro é seguir você. Lucas Beats. Ô Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdo a pagar. Ô Rita, não me deixe. Volta Rita que escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. DJ Lucas Beats. Ô Rita, volta desgramada. Volta Rita que eu perdoo apagar. Sempre quis, sem eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Se eu estou com de saudade, cheio de balada na cidade. Saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem o show. Você tava na cama,